isso comigo. A verdade me conduz, ser favelado não é motivo pra querer julgar Jesus. Um milhão à minha volta, sem estou comigo. Faz pra quem me curte fé, pros meus inimigos. Se diz que é meu amigo, fica esperto, sangue bom. Ninguém é amigo de ninguém, na lei de Deus somos irmão. Se quer triste morar no país de terceiro mundo, mas esse rap é forte pra que tu atravessará o mundo. Eu corro pelo certo, caminho pelo justo, porque na terra ninguém tá certo, só pioramos o assunto. Chega de intriga, pra entrar em luto, estender a mão não faz você virar defunto. Orgulho não é de Deus, não esqueça, isso tá bom. O campo expulso do céu, porque se acha o bonzão. Não faça a mesma coisa, só existe um caminho. Do que pegar a tampa, se perder, ficar sozinho. Você acha que é duro de seguir em frente, então é melhor se caminhar do que queimar no caldeirão. Deixa esse véu de lado, faça uma oração. Deus olha pra todos, entregue seu coração. Pra quem querer entrar no crime, vai reproduzir os sentimentos. A morte impacta o cuspiro, o nó da garganta. A pedra no cachimbo e você no matagal, acabando com a sua saúde, destruindo sua moral. Querendo ser o Billy ou amigo do Cipó, o Cipó já foi pro saco e você só tá o pó. Sua mina deixa os cílios e te procura com medo da sua prisão, da sua sepultura. Fuma crack é loucura, nóia não tem postura, só olho roxo sem dente, algemado na viatura. Pare e pense, bebeu 30, sente o fato. Não desconta, se drogar não é viver, viver é trampar e ter conduta. A guerra é grande, eu tô ligado, até vontade de se matar, mas vamos correr atrás. O que que custa tentar? Hoje eu corro de cara feia pra amanhã não chorar. Já aprendi o beabá, o L.I., o N.A. Nossa sigla é viver e lutar pra conquistar, porque a cena é trabalhar pra no crime não entrar. Criançada, vou me estudar para ser alguém na vida, pra depois se lançar. Não sei mais um nas estatísticas, derrubado pela polícia. Que aqui só me dá prova, defender madame rica. Aqueles que deviam nos defender, nos agredir sem motivo, sem nenhum crime cometer. Às vezes fico pensando nessa polícia covarde. Estão aqui pra fazer justiça, pra fazer impunidade. A gente sofre na certeza, eles estão sempre na maldade. Até os pivetes têm medo da farda cinza dos covardes. Pivetes, eu tenho medo de crescer revoltado, de ver sua mãe pedindo esmola e seu pai baleado. Isso tudo eu culpo esse nosso governo. Pra que tantos impostos se nosso povo está morrendo? Comendo o é da sua classe social, um Zé qualquer na favela. Vocês prende da pipoca, o pé pra dentro da prisão. É tratados como cachorro, bem diferente daqueles que são maiorais. Lá lá, Jorge de Preta, Sérgio Narmais. Um está é liberdade, outro está é especial. Nesse país democrata, onde nossa lei é fraca, estrangeiro vem aqui, apronta e não pega nada. Falei pra caramba e foi pra vocês gravar. Revolução Campineira está aqui pra falar. Brasil, país do peito e muita treta no ar. Em qualquer favela que vá, maconha, crack, cocaína é muito fácil de achar. Drogas aqui é que não falta, mas a pedra está em alto. O alimento do diabo arrastando várias almas. O mestre falou, nem todos deram ouvidos. Não será chamado, se poucos serão escolhidos. O aviso foi dado, do crime vê se desencando. Eu quero mais um algemado com a cara furada na lama. Hoje o sítio inesquecível que foi pra mim, baleado na rota que sem dever ele foi sim. A finado ilha, te desejo um bom lugar. A justiça de Deus não falha e ninguém pode negar. Uma sua será o homem que confia no outro. Eu confio em mim mesmo pra depois não ter desgosto. É ideologia de vida, é negócio de viver. Esquecer da Rede Globo, Bandeirantes, SBT. Pode crer, tá bom pra mim se a ideia é essa sim. Correr pela favela, esquecer da novela e do ratinho. Vendedores de ilusão, televisão, alienação. Manos e minas iludidos vendo o bonde do tigrão. Sem saber que não convém, é mentira que eles trazem informação. Informação vem da gente, vamos apoiar a revolução. Fogo no pavio, só redes quem tem um dão. É desse jeito sangue bom. Vamos derrubar o castelo de quem tira nosso pão. Sou rimador e não ladrão, sou de Jesus e não do cão. Brasil, democracia e muito mano na prisão. Que dependência é essa? Só ainda existe escravidão, é dependência aqui. Cê chama FMI, pra eles não existe. Brasil americano manda aqui. Adolescente tem 15 anos e está de 7 meses. O filho é prematuro porque a mãe comia entulho. Resultado que você voltar vendendo farinha e bagulho. Mais um cara deixado de lado, triste velório, mais um finado. Caixão de papelão, mais um indigente sendo enterrado. Sem esquecer que muitos morrem nos hospitais. Falta de médico, poucas vagas, fila lotada demais. Nosso papel é passar fome e eu montar uma gangue. Não é costume só com água, não sei que é refrigerante. Aqui no Brasil, zona nacional, esconde o problemão. Não mostra o tio catando lata, pegando papelão. Ronaldinho é o bem, bandeira amarela, o ladrão tá tudo errado, irmão. Quatro burguês com rabiola, tomando champanhe e chantão. Cadeia super lotada, o que se pode dizer, morou pro promotor de justiça. Eu tô preso, governador, o pobre aqui é só lembrado da sua campanha, forte paquito bospino. O nó da garganta, o nó da garganta.